meuscds.com. Eu quero tudo de novo. Sente seu corpo suado e molhado de beijo. Eu quero sempre mais. Como eu quero mais. E eu quero tudo de novo. Olhos nos olhos queimando de tanto desejo. Eu quero sempre mais. Como eu quero mais. Você. A roupa que eu quero vestir essa noite é você. Pra descobrir as estrelas do nosso prazer. Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós. Numa viagem debaixo dos nossos lençóis. meuscds.com. Aô, paixão! Essa é pra tomar todas, hein? Chora não, bebê, que a sofrência aqui tá no doce. Quero você te abraçar, te envolver, te sentir. Onde está seu carinho? Cheiro no ar, com pranto no olhar de quem chora sozinho. Perdido, sem rumo, sozinho. Só pra te esquecer.